Começa agora no seu rádio Central do Sertanejo. Vai no banheiro pra gente se beijar. Vem lá no escurinho pra ninguém desconfiar. Central do Sertanejo. Segunda-feira tem beijinho, terça-feira tem carinho, quarta-feira um joguinho especial. Central do Sertanejo. Só um beijo, nada mais, pra deixar você em paz e encontrar a minha estrela perdida. Central do Sertanejo. Muita música e a sua participação. Muita música e a sua participação. Central do Sertanejo. É o Central do Sertanejo que tá chegando no seu rádio. Que maravilha! Muito bom saber que você tá aí ligadinho, ligadinha com a gente. Prazer, eu sou Silvio Ferraz e a partir de agora te faço companhia tocando as melhores do sertanejo pra você. Nosso programa de hoje tá demais. Começando aí mais uma semana, né? Hoje, segunda-feira, dia 12 de maio do ano de 2014. Você que tá em casa, tá no carro, tá trabalhando, aonde você estiver, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua sintonia. É bom saber que você tá aí, né? Com certeza. O programa de hoje tem muita música animada, também tem grandes sucessos românticos. Eu tenho certeza que você vai gostar demais. É segunda-feira, gente. Vai começar com o pé direito, com o Rádio Alexandre. Hoje tem Central do Sertanejo. Não fazia quase nada, só ia pro trabalho, pra casa da namorada. É semana inteira aguentando o meu patrão, e final de semana filme e domingão Faustão. Deixei comigo essa vida, ninguém aguenta. Eu xinguei meu patrão e larguei da naviguenta. Agora todo dia tá tendo mulher pra mim. É semana inteira corrido, é mais ou menos assim. Segunda e terça tem, quarta e quinta também. Sexta, sábado e domingo todo dia tem. Segunda e terça tem, quarta e quinta também. Sexta, sábado e domingo todo dia tem. Nossa, agora eu tô de louça, galã das menininha e o tesão das moças. Nossa, não vem pra ninguém, fala em mim bem, que hoje, nossa, agora eu tô de louça, galã das menininha e o tesão das moças. Nossa, não vem pra ninguém, cola em mim bem, que hoje tem. Terça tem, quarta e quinta também. Sexta, sábado e domingo todo dia tem. Segunda e terça tem, quarta e quinta também. Sexta, sábado e domingo todo dia tem. Nossa, agora eu tô de louça, galã das menininha e o tesão das moça. Nossa, não vem pra ninguém, cola em mim bem, que hoje. Nossa, agora eu tô de louça, galã das menininha e o tesão das moças. Nossa, não tem pra ninguém, cola em mim bem, que hoje, galã das menininha e o tesão. Nossa, não tem pra ninguém, cola em mim bem, que hoje tem. Música que você gosta de ouvir. Toca aqui no Central Sertanejo. Hoje eu sou seu, meu bem. Hoje eu sou seu, meu bem. Me deixando louco, nosso amor proibido. Esse seu jeito de mulher que gosta do perigo. Tá me deixando louco, nosso amor proibido. Esse seu jeito de mulher que gosta do perigo. Vem, se entrega inteira, vem, fica comigo, vem.

música que você gosta de ouvir. Toca aqui no Central Sertanejo. Eu não choro porque te amo e nem porque passo noites procurando teu abraço. Eu não choro porque te estranho, nem porque perdi. Já superei não ter você aqui. Eu não choro por ser um a mais pra você. Se como amante falhei, o que fazer? Choro pelo tempo que passei, suplicando os teus lábios. Choro pela estúpida ironia de querer você só minha. Pelas noites que sonhei, querendo tanto teu querer, quando na verdade só foi um jogo pra você. Romantismo do cantor Leonardo aqui no Central do Sertanejo. Choro. Passou também João Neto e Frederico, como nos velhos tempos. É o Central do Sertanejo na sua rádio preferida. Tá chegando o som de Maria Cecília e Rodolfo e Landou. Central do Sertanejo. Cansei de esperar na janela de casa, enchi do seu jogo, agora vou me virar. Não quero mais lágrimas na minha vida. Cansei desse papo de te amar sozinho. O meu coração tá pedindo carinho. Já virei a página da nossa relação. Já deletei você da minha vida, sem nenhum rancor na despedida. O que passou, passou, já se esqueceu. Não volta mais. Tirei seu perfume da memória, voltei para o final na nossa história. Eu já chorei, eu já sofri, mas te esqueci. Preciso ser feliz. Afinando, eu te falei, não deu valor. Como eu te amei, agora chora. Já me perdeu, boa sorte, vai embora. Afinando, eu te falei, não deu valor. Como eu te amei, agora chora. Você já me perdeu, tô fora. Já deletei você da minha vida, sem nenhum rancor na despedida.

Sabe quando o coração começa a palpitar? E de repente, sem explicação, me falta um ar. É assim que eu fico quando sei que vou te encontrar. Foram todos os caminhos onde caminhei, enganos e ilusões, tanta coisa eu passei. Nada disso importa, ficou no passado, hoje eu sei. O que é felicidade, o que é amor de verdade, em uma frase vou dizer. Da conta, e esses dois moços, né? Bonito demais. O que sonho, o sonho se perde. O motivo são é você. O motivo é toda essa galera linda, todo não é? Mundo. São vocês. Obrigado, gente. Meus obrigado, amores, puta, muito obrigado. Central do Sertanejo. As melhores do sertanejo no seu rádio.